Pepper Fox, prossiga. Eu, muito boa noite, mais Pepper Fox, que conta no caso de menino, posição de autorização de reboque para a posição 3 do patrono. E aí, Pepper Fox, autorizado pushback em reboque, informe o término. noite. término. dia. Autorizado Guarulhos, nível 360, gasoluno meio, decola por cima zero, curva direita. Saída da El, Leda, pois Leda Motiva. Controle 119.8, transponder 5466, aluno meu. pai. Gol 1161 para o táxi, o PV 175, com 3 horas e 15, alterando a campina. Detalhe, reporte em ponto de espera pronto, 1161. Vai para trás?